sable, balançable. Yeah. ma in quanto sono. Até três, se quiser ser feliz. Canal 2. Antena Web.

só dizes o que pensas. Jamais alguém te faz caso. Eu quero ir ao baile. Eu quero ir ao baile. Eu quero ir ao baile. Nos filhos de bengala. Se fores ver o teu chale. Se fores comigo ao baile. Que a festa é de gala. Nos filhos de bengala. Paulinho. 2 Antena Web.

estou apaixonado. É mais que amor. Estou enfeitiçado.